que eu tô vivendo. Uma mulher que tá sofrendo, já não tá dando pra aguentar. Implica com tudo que eu faço, até com o batom que eu passo. Reclama de todo vestido que eu quero usar. Não sou mulher de abaixar a cabeça pro que homem fala. Me produzi e vou sair, e vou sozinha porque ele não manda em mim. Me produzi e vou sair, se não gostar a porta fica logo ali. Me produzi porque ele não manda em mim. Me produzi e vou sair, se não gostar a porta fica logo ali. Porque homem não manda em mim. Ai, ai, ai, ai. Pensa num perrengue que eu tô vivendo. Uma mulher que tá sofrendo, já não tá dando pra aguentar. Implica com tudo que eu faço, até com o batom que eu passo. Reclama de todo vestido que eu quero usar. Não sou mulher de abaixar a cabeça pra o que homem fala. Me produzi e vou sair, e vou sozinha porque ele não manda em mim. Me produzi e vou sair, se não gostar a porta fica logo ali. Me produzi e vou sair, e vou sozinha porque ele não manda em mim. Me produzi e vou sair, se não gostar a porta fica logo ali. Porque homem não manda em mim. Ai, ai, ai, ai. Porque homem